O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Hoje é terça-feira. Fala aí, turma, beleza? Tudo tranquilo? Tá começando o Conexão Sertaneja. Muito prazer, eu sou o El Lima. E a partir de agora vamos levando muita música sertaneja no seu rádio. Um programa que todo mundo gosta. Eita, nós, tá começando o Conexão Sertaneja aqui pela sua rádio preferida. E hoje o programa, como todos os dias, está maravilhoso. E eu convido você, meu amigo, minha amiga que tá curtindo a programação aqui na sua rádio preferida, a interagir com a gente, é claro. facebook.com/conexão no rádio ou também acessar o meu Facebook. Facebook, vai lá no Facebook e procura o El Lima ou o El Lima Solo, que é a minha fanpage, e a gente vai bater aquele papo, tá bom? Vamos começar o programa de hoje? Vamos que vamos? Então, pra começar, tem Matheus e Cristiano, Me Pegou no Flagra. Deixou ela sozinha, foi dar moral pros seus amigos. A balada cheia, as caras vão ver, ela cai na teia, eu já vou pra cima, não dou vacilo. Quando ele percebeu a mancada que deu, saiu pra procurar, ela não estava lá. Tava comigo agarradinha, num cantinho escondidinha. Quando a luz se acendeu, ele viu que era eu. Me pegou no flagra, me pegou no flagra. Arrumou um sócio, quem mandou deixar ela na pista pra negócio. Me pegou no flagra, a casa caiu. Quando percebeu, ela já tava curtidinho. Fernando Sorocaba, pegaram a gente no flagra, hein? É, Matheus e Cristiano, a casa caiu pro lado de vocês, hein? Sim. Deixou ela sozinha, foi dar moral pros seus amigos. A balada cheia, se o cara bobeia, ela cai na teia. Eu já vou pra cima, não dou vacilo. Quando ele percebeu a mancada que deu, saiu pra procurar, ela não estava lá. Tava comigo agarradinha, num cantinho escondidinha. Quando a luz se acendeu, ele viu que era eu. Me pegou no flagra, me pegou no flagra. Arrumou um sócio, quem mandou deixar ela na pista pra negócio. Me pegou no flagra, a casa caiu. Quando percebeu, ela já tava curtidinho. Me pegou no flagra, arrumou um sócio, quem mandou deixar ela na pista pra negócio. Me pegou no flagra, a casa caiu. Quando percebeu, ela já tava curtidinho. Me pegou no flagra, arrumou um sócio, quem mandou deixar ela na pista pra negócio. E pegou no flagra, a casa caiu. Quando percebeu, ela já tava curtidinho. Agora lascou, hein, Fernando Sorocaba. Bobeou, titio pegou, fui. Conexão Sertaneja, bruto demais. Do amor, eu sou do esquenta. Vou pegando fogo, queimando igual pimenta. Quero companhia pra me acalmar, pra fazer gostoso até meu fogo apagar. E se tiver mulher aí que tá precisando de homem, pode vir que eu tô afim, que eu vou pegar você. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. E se você tiver assim, eu vou pegar você e tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. E se você tiver assim, eu vou pegar você e... Pedro Paulo e Alex vem tocando o terror. Vem menina, vem gatinha, costuma de pegador. Pedro Henrique e Fernando chegou pra arregaçar o bonito e o gostosão. Essa noite vai me usar. Gostoso até meu fogo apagar. E se tiver mulher aí que tá precisando de homem, pode vir que eu tô afim, eu vou pegar você. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. E se você tiver afim, eu vou pegar você. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, love. Tome, tome, tome, tome, love. E se você tiver afim, eu vou pegar você. Isso, eu sou do Paulo e Alex, Tommy Love, aqui no Conexão Sertaneja, só música bacana, só som legal pra você que tá curtindo nesta terça-feira. Hoje é terça-feira, eu não sei, eu tô muito animado, tava conversando agora de pouco com meu amigo Luiz Fernando. Cara, eu tô muito animado, bicho, e hoje o programa vai estar maravilhoso pra vocês, com certeza, como todos os dias, né? A gente tenta fazer o melhor programa pra todo mundo, tá bom? E vamos que tem mais músicas aqui no Conexão. Agora tem Matheus e Gabriel, Desejos e Memórias. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Ei, moçada, com vocês hoje aqui, pode acabar o mundo que eu não tô nem aí. Simbora! Meu coração não tem dona, pode aproximar. Tô vendo que você também não tem ninguém pra amar. Quem sabe entre um gole e outro pode rolar um beijo. Quem sabe a gente pode se acabar de tanto desejo. Tô precisando de carinho, não quero sobrar. Até aquela sua amiga começou a beijar. Então pra que perder mais tempo, chega mais pra cá. Deixe tudo de lado, deixe o mundo acabar. Se estiver aqui, eu não quero saber. Eu só quero viver essa noite com você. Pode acabar o mundo, eu não tô nem aí. Se você estiver aqui, com você do meu lado, esqueço o passado. A gente vai se divertir. Pode aproximar. Tô vendo que você também não tem ninguém pra amar. Quem sabe entre um gole e outro pode rolar um beijo. Quem sabe a gente pode se acabar com tanto desejo. Tô precisando de carinho, não quero sobrar. Até aquela sua amiga começou a beijar. Então pra que perder mais tempo, chega mais pra cá. Deixe tudo de lado, deixe o mundo acabar. Só quero viver essa noite com você. Pode acabar o mundo, eu não

pra cantar com Sérgio e Diego, Eduardo Melo. Ei, Sérgio e Diego, que prazer. Naquele dia de setembro ainda me lembro, nós dois rolando no colchão. E as promessas feitas de um amor inteiro me tiravam a razão. A marca do batom no meu pescoço e o meu travesseiro ainda tem seu cheiro. Me lembra o seu beijo. O espelho quebrado no canto da sala me fez lembrar dos risos e minha calma me faz pensar em nada. Porque eu tenho você comigo, porque carrego teu sorriso, porque Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Sérgio e Diego com o Eduardo Melo, lembranças, rolou por aqui também Victor e Matheus, Toc Toc. E a primeira dessa sequência foi Matheus e Gabriel, Desejos e Memória. Intervalo começar rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fique ligado aí no Conexão Sertaneja, o melhor programa sertanejo do seu rádio. Fica ligado, daqui a pouco eu volto. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. E aí, turminha, beleza? Tô de volta aqui pro segundo bloco do Conexão Sertaneja. Só música bacana, só som legal pra você que tá curtindo a programação. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. A Annelise também tá curtindo a programação, né, Aninha? Muito obrigado pela audiência. O Luiz Fernando, que é o cara aí, valeu, Luizinho. Tudo de bom, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, meu grande garoto. Curtindo sempre a programação aqui também do Conexão, que é óbvio, é ele que faz tudo, né, Luizinho? Abraço pra você, tudo de bom. E abrindo mais uma sequência, tem Eduardo Costa, presente de aniversário. Isso é que é presente, meu irmão. O resto é conversa pra boi dormir. Deixa comigo! Tocou a campainha, tava ali na minha frente. Parecia uma pintura, um anjinho inocente. Diz, bom dia, deu um nó na minha mente. Hoje é seu aniversário e me mandaram de presente. Por duas horas você pode ser o meu dono, beijar o meu beijo e dormir o meu sono. Mata seus desejos e realiza todas as suas vontades. Não me pergunte qual é o meu nome, o meu endereço, nem meu telefone. Esqueça de tudo e me chame apenas de felicidade. Não teve jeito de mandar a visita ir embora. Agarrei a nega e pus a molecada pra fora. Diz aí, não teve jeito de mandar a visita ir embora. Agarrei a nega e pus a molecada pra fora. Amiga Alexandre Pires. Oi, nego. O que você achou dele? Isso é um brinde. Presente bom demais. Tocou a campainha, tava ali na minha frente. Parecia uma aventura, um anjinho inocente. Disse, bom dia, deu mó na minha mente. Hoje é seu aniversário, me mandaram de presente. Duas horas você pode ser o meu dono, beijar o meu beijo, dormir o meu sono. Matar meus desejos e realizar todas as suas vontades. Não me pergunte qual é o meu nome, o meu endereço, nem meu telefone. Esqueça de tudo, me chame apenas de felicidade. Não teve jeito de mandar a visita ir embora. Agarrei a nega e pus a molecada pra fora. Não teve jeito de mandar a visita ir embora. embora. Agarrei a nega e pus a molecada pra fora. Pra fora, menina. Não teve jeito. Que jeito que vai, hein? Me mandaram vencer e ir embora. Agarrei a nega e pus a molecada no partido alto, vambora. Não teve jeito. Mandaram a visita ir embora. Agarrei a nega e pus a molecada pra fora. Eu agarrei a nega e pus e aí? A molecada pra fora. E o que é? Agarrei a nega e pus. Aí moçada, vão saindo vazar todo mundo aí. Vão saindo vazar todo mundo aí. Chegou a dona da casa, meu irmão. Sai quebrando aí, malandro. Sai quebrando aí, vambora. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. De rodo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de rodo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Simbora, Goiânia, vamos lançar isso! Vamos nessa! Motor 1.6, rebendo igual um pagodinho. Da firme, os donos nem sabem que eu tô curtindo. Corneta tá torando, grave empurrando. Tweet balanceado, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem. Vem quebra tudo, que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem. Vem quebra tudo, que Gabriel Gava tá chegando. Vê se vai. Se a coisa fica quente, que lá no fundo tem. É mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo, quero ver tirar essa onda. Ponto 6, bebendo igual um pagodinho. Peguei na firma, os donos nem sabem que eu tô curtindo. Coneta tá torando, grave empurrando. Tweet balanceada, as meninas chegando. Vê se quer dançar. Vem pra cá, vem, vem. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem. Vem quebra tudo que Gabriel Gava. Se a coisa fica quente, meu amor. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fio. De lã de rombo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver tirar essa onda andando de Fiorino. De roubo é fácil. Cara, sabia que eu já tive uma Fiorino no passado? Já tive uma Fiorino. Esse é o som do Gabriel Gava, Fiorino. Aqui na programação da sua rádio preferida, no Conexão Sertaneja, rolou por aqui Eduardo Costa, presente de aniversário. Eita, nós, só música bacana. E a produção já puxou minha orelha, que eu falei muito no primeiro bloco. Então vamos tocar a música. E agora tem Jean Giovanni, Beijo Bom, aqui no Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Alguém gosta de beijar aí? É bom demais, né? Não consigo ficar sem te ver. Quantas horas pra poder ficar contigo? pra ganhar o teu abraço. É tão bom te amar, ser feliz, e o teu beijo gostoso eu quero tanto. Está sempre ao seu lado, você me faz tão bem, e eu te quero bem. Meu amor, minha louca paixão, te quero só pra mim, desse seu jeito assim, que conquistou meu coração. Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Quero sentir o seu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Com o sabor do seu amor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Quero sentir o seu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Com o sabor do seu amor. Não consigo ficar sem te ver, quantas horas pra poder ficar contigo. Pra ganhar o teu abraço, é tão bom te amar, ser feliz, e o teu beijo gostoso eu quero tanto. Estar sempre ao seu lado, você me faz tão bem, e eu te quero bem. Meu amor, minha louca paixão, te quero só pra mim, desse seu jeito assim, que conquistou meu coração. Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Beijo bom demais. Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Com o sabor do seu amor. Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Quero sentir o seu sabor. Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Com o sabor do seu amor, me dá um beijo bom, bom. Quero sentir o... Me dá um beijo bom, bom. Com o sabor do seu amor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Quero sentir o seu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Com o sabor do seu amor. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. São 5 horas da manhã, mas a verdade é que a saudade vem, me tira o sono e o desejo me impede seu corpo. Hey! Um banho de água fria, o café amargo, e dentro do meu carro ainda tem seu cheiro. É só mais um motivo pra não te esquecer, entrar em desespero, lembrar do seu beijo. O coração no peito vai acelerado, pedindo socorro, tá desesperado. Eu sinto medo de voltar pra casa, amor, eu sinto seu afago aqui do meu lado. Joga a mãozinha pra cima assim, vai. Me diz onde você está. Yeah. Conversa, tem medo. Onde estão os teus segredos pra eu desvendar? Se eu pudesse te olhar, daria mil motivos pra acreditar que ainda te amo. O meu grande engano foi te enganar. O coração no peito bate acelerado, pedindo socorro, tá desesperado. Eu sinto medo de voltar pra casa, amor, eu sinto sua falta aqui do meu lado. Olha pra gente aí, vai. Me diz onde você está. Tem que estar na hora da gente voltar. Conversa, tenho medo. Onde estão os teus segredos pra eu desvendar? Se eu pudesse te olhar, daria mil motivos pra acreditar que ainda te amo. O meu grande engano foi te enganar.

melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. É inexplicável esse teu jeito de amar. Sou louco por você. É incontrolável, inconfundível, sentimento de pura paixão. Vamos pôr um fim nesse dilema. Abre o seu coração, faz acontecer que eu faço valer a pena. Me matar de amor, me levar pro céu. Eu quero o teu sabor, eu quero provar do teu mel. Me matar de amor, me levar pro céu. Faz valer a pena que eu faço o meu papel. Me matar de amor, me levar pro céu. Eu quero o teu sabor, eu quero provar do teu mel. Me matar de amor, me levar pro céu. Faz valer a pena que eu faço o meu papel. Esse teu jeito de amar, sou louco por você. É incontrolável, inconfundível, sentimento de pura paixão. Vamos pôr um fim nesse dilema. Abre o seu coração, faz acontecer que eu faço valer a pena. Me matar de amor, me levar pro céu. Eu quero teu sabor, eu quero provar do teu mel. Me matar de amor, me levar pro céu. Faz valer a pena. Me matar de amor, me levar pro céu. Eu quero teu sabor, eu quero provar do teu mel. Me matar de amor, me levar pro céu. Faz valer a pena. Eu faço o meu papel. Faz valer a pena, eu faço o meu papel. Me mata de amor. Do Prado e Danilo, Vale a Pena, no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Fred e Gustavo, Quem Não Bebe, Quem Não Beija, Não Bebe, aqui no Conexão Sertaneja. Muita música bacana, muito som legal pra você e você interagindo com a gente através do Facebook. Tudo de bom, Conexão no Rádio, facebook.com, Conexão no Rádio, né? E vamos que tem mais músicas aqui no Conexão. Tem César e Alessandro, Tchucu Tchucu. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/Conexão no Rádio e curta nossa página. Sobe o som, aê, sobe o som, aê. Eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Sobe o som, aê, sobe o som, aê. Eu quero ouvir o paredão. Vai, vai, vai. Ligue o som da picape e bote pra tremer. Coloca as mina na caçamba pra rochar com você. O arrocha dos goianos tão pegando geral. Vai pegar logo o tchuco, o som do carnaval. Quando as mina rocha, cabeça pilo, a rocha nele é muito gostoso. O som vai batendo, vai, vai, vai, vai. Tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco. Só o som, aê, esse som é legal. Tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco. Só o som, aê, esse som é legal. Só o som, aê, só o som, aê. Eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Só o som, aê, só o som, aê. Eu quero ouvir o paredão botando pra moer. Tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco. Só o som, aê, esse som é legal. Tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco, tchuco. Só o som, aê, esse som é legal. Carnaval na sua casa, César, Alessandro, João Neto e Frederico. Agora eu vou ensinar o tchuco, tchuco pra vocês. Chega mais. É nóis, rapaz, fazendo tchuco-tchuco. Vou com o feito também. Tchau.

Sei que daria tudo pra estar do meu lado. Mas tudo que vai sempre volta pra mim. Não importa se você mudou. Me fez de gato e sapato. Agora te joguei no mato e não tem mais amor. Perdeu, perdeu. Esse meu corpinho perdeu, perdeu. Aquele meu beijinho perdeu, perdeu. E já não tem mais jeito. Tudo que tinha direito agora não é seu. Perdeu, perdeu. Meu corpo mexendo. Perdeu, perdeu. Vai ficar querendo. Perdeu, perdeu. E já não tem mais jeito. Tudo que tinha direito agora não é seu. Perdeu, perdeu. Esse meu corpinho perdeu, perdeu. Aquele meu beijinho perdeu, perdeu. E já não tem mais jeito. Tudo que tinha direito agora não é seu. Ha! Perdeu. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Passou por mim, fingindo não me ver. E esfumou e fez de conta não me conhecer. Passei na sua casa, em frente ao seu portão. Eu buzinei, teve se você me disse não. Acho que o problema é andar de carro velho. Tominho sem grana, meu bem, me leva a sério. Mas aqui no peito tem um coração apaixonado. Desculpe aí, eu sou meio quebrado. Mas se eu te ligar, a loura atende aí. Eu sou o gostosão do carro velho te chamando pra sair. Eu venho, deixa eu te mostrar o sabor do meu tempero. Sou goiano, você vai se amar. O bonitão. E com vocês, Humberto e Ronaldo. Saê, Maurício, no ar. Eduardo, o carro velho aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também essa linda garota, Paula Baluar, perdeu. Só música bacana pra você que tá curtindo a sua rádio do seu jeito. Tá todo mundo curtindo, né? Todo mundo ligado aqui na programação do Conexão Sertaneja, a sua rádio do seu jeito. E eu sou o El Lima e vamos levando muita música legal, muito som bacana pra você. E lembrando que você pode interagir através do Face e também através do e-mail. E vamos que vamos, que agora tem Lucas Reis com Lucas Reis e Tássio. Os caras têm uns nomes estranhos. Lucas Reis e Tássio aqui na programação. Sertanejo é assim. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. O sertanejo é isso, o caipira é assim. Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta, que essa tá boa pra mim. O sertanejo é isso, o caipira é assim. Se tem alguém que não gosta, me mande outra proposta, que essa tá boa pra mim.

Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar. Destino ou sina, mais uma vez estou aqui. Você pergunta como é que tá. Se você quer saber, eu vou contar. Te quero a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Eu me lembro de tudo, eu sei porque eu te beijei. Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar. Destino ou sina, mais uma vez estou aqui. Você pergunta como é que tá. Se você quer saber, eu vou contar. Te quero a verdade, ainda estou sofrendo daquela ferida que você deixou. Estou pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo daquela ferida que você deixou. Estou pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Eu tento me enganar, mas me conheço tão bem. Não está dando certo, finge que tá tudo bem. Mas vou continuar, vou mastigar essa dor até tudo acabar. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do João Lucas e Marcelo, se quer a verdade no Conexão Sertaneja. Lucas e Diogo, tomara que caia. Falou por aqui também Lucas Enzo e Tássio com o Sertanejo é assim. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Conexão desta terça. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no Conexão Sertaneja. Eu sou o El Lima e vamos levando muita música bacana, muito som legal para você que está interagindo com a gente. E claro, convido você também a interagir com a gente através do Face, facebook.com/conexaonorádio ou o e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Tem meu Face também, que é o El Lima Solo, blá blá blá blá blá. E você pode entrar no meu site, é www.elimasolo.com. Lá tem agenda, tem foto desse cara feio, tem muita coisa bacana. E vamos que agora tem Humberto e Ronaldo. Consciente, consciente, coração aqui no Conexão. Hoje de novo eu chorei, hoje de novo eu sofri. O consciente dizia não, mas o coração respondia sim. Essa falta de você tá me deixando tão ruim. Já estou enlouquecendo, já não penso mais em mim. A noite tô perdendo sono, tentando te esquecer. Essa angústia que eu estou sentindo só é o medo de te perder. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. Me diz você pra mim, me diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. Já não posso me decidir se sigo meu consciente ou coração. A noite tô perdendo sono, tentando te esquecer. Essa angústia que eu estou sentindo só é o medo de te perder. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. Me diz você pra mim, me diz você pra mim. E essa luta que não tem fim deixando na solidão. Já não posso me decidir se sigo meu consciente ou coração. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. E diz você pra mim, e diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. Já não posso me decidir se sigo meu consciente ou coração. Conexão Sertaneja. Pra que quebrar a cara, fingir que não me ama mais? Diz que agora tanto faz, fugindo do passado, escondendo no presente. Se o nosso amor é puro e tão transparente, tenta me evitar assim, não vai rolar. Porque se amor é puro, fogo não dá pra apagar. Será que um dia você vai poder me entender? Dizer adeus assim só faz chorar, só faz sofrer. Eu sei que um dia você vai abrir seu coração. Não deixe o nosso amor trancado nessa solidão. Chega pra cá, meus irmãos, Léo de Baia e Rafael. Pra que quebrar a cara, fingir que não me ama mais? Diz que agora tanto faz, fugindo do passado, escondendo no presente. Se o nosso amor é puro e tão transparente, tentar me evitar assim não vai rolar. Porque se amor é puro, fogo não dá pra apagar. Será que um dia você vai poder me entender? Dizer adeus assim só faz chorar, só faz sofrer. Eu sei que um dia você vai abrir seu coração. Não deixe o nosso amor trancado nessa solidão. Será que um dia você vai poder me entender? Dizer adeus assim só faz chorar, só faz sofrer. Eu sei que um dia você vai abrir seu coração. Não deixe o nosso amor trancado nessa solidão. Será que um dia você vai poder me entender? Eu sei que um dia você vai abrir seu coração. Não deixe o nosso amor trancado nessa solidão. Solidão. Esse é o som do Henrique Pinheiro, Puro Fogo, aqui no Conexão Sertanejo. Humberto e Ronaldo, Consciente Coração. Só música bacana pra você que tá curtindo a programação aqui na sua rádio preferida, em Conexão Sertaneja, nesta terça-feira. E vamos que vamos, que tem mais músicas agora. Tem Henrique e Juliano, Você Sabe o Que Eu Sou. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender. Só que eu não posso ir me entregando pra você. Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar. Ainda é muito cedo pra gente falar de amor. Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô. Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração, não ter mais dúvidas. E esse amor em mim pra sempre vai ficar. Que eu vou parar o mundo toda vez que eu te beijar. Que vou calar a boca de quem não acredita no meu amor. Você sabe que eu sou um cara imprevisível. Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar. Sem perceber você não vai conseguir mais viver sem meu amor. Você sabe que eu sou seu amor. A gente fala de amor. Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô. Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração, não ter mais dúvidas. E esse amor em mim pra sempre vai ficar. Que eu vou parar o mundo toda vez que eu te beijar. Que vou calar a boca de quem não acredita no meu amor. Você sabe que eu sou um cara imprevisível. Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar. Sem perceber você não vai conseguir mais viver sem meu amor. Você sabe que eu sou, que esse amor em mim pra sempre vai ficar. Que eu vou parar o mundo toda vez que eu te beijar. Que vou calar a boca de quem não acredita no meu amor. Você sabe que eu sou um cara imprevisível. Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar. Sem perceber você não vai conseguir mais viver sem meu amor. Você sabe que eu sou seu amor. Sabe que eu sou Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Vambora sim! Tô namorando não, eu só tô ficando. Bebado, travado e geral pegando. Alô, Goiânia! Pra cima! Enquanto você fica com essa história de romance, ele tá na balada ajeitando mais um lance. Enquanto você chora, ele tá se divertindo, você se acabando e ele tá lá sorrindo. O negócio é beber, porque a mata é difícil. Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, porque a mata é difícil. Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando não, eu só tô ficando. Bebado, travado e geral pegando. Tô namorando não, eu só tô ficando. Tô bebado, travado e geral pegando. Arrocha! Vamos arrochar, senhor! Enquanto você fica com essa história de romance, ele tá na balada, ajeitando mais um lance. Enquanto você chora, ele tá se divertindo. Você se acabando e ele tá lá sorrindo. O negócio é beber, porque a moda é difícil. Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, porque a moda é difícil. Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Eu quero ouvir, tô namorando não, eu só tô ficando. Bebado, travado e geral pegando. Tô namorando não, eu só tô ficando. Bebado, travado, é assim, quero ouvir. Tô namorando. Bebado, travado e geral pegando. Tô namorando não, eu só tô ficando. Bebado, travado e geral pegando. Bebado, travado e geral pegando. Bebado, travado e geral pegando. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Me envolve, suga todo o meu amor e joga fora. Cego de amor, eu segui a sua trilha e caí na armadilha. Não sei o que faço agora. Quanto mais tento escapar, mais me afundo nessa ilusão. Nas areias desse amor, tô sufocando o meu coração.